Olá, você está ouvindo JCAM Talks. O bate-papo interessante e relevante do portal JCAM e do Jornal do Comércio de Manaus. No programa de hoje, o empresário Sanjay Parvani falando de hotelaria em tempos de crise. Pois é, Fred, hoje nosso assunto nós vamos abordar um pouquinho sobre a questão do turismo, a questão dos hotéis em Manaus, de modo geral. Mas especificamente a gente vai conversar com o Sanjay Parvani, que é um empresário que está aí reinaugurando um hotel em Manaus, e a gente dá as boas-vindas a ele. Sanjay, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Me fala um pouquinho desse hotel, qual era o hotel? O Mural Living, né? Aproveitando essa situação de escassez que tem no centro de Manaus, de ofertas de bons hotéis, de boa hospedagem, e procurar atender esse público do centro. O Mural Living, esse nome tem alguma coisa de especial? Tem alguma coisa a ver com estilo, coisa parecida, Sanjay? Tem tudo a ver, Calbi. A temática do hotel se baseia na vida urbana, se baseia muito na arte de rua, tanto que a recepção, o restaurante, inclusive a fachada lateral do prédio, estão todas cobertas com artes grafitadas. A maioria por artistas aqui de Manaus, e a fachada do prédio que foi feita por um artista lá do Sul, que veio para o Festival Amazonia Walls, que nós patrocinamos essa semana. Antes mesmo dessa pandemia, já vinha um impacto muito grande, né, nos negócios. E essa situação aí da pandemia colocou ainda talvez um peso maior ainda. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que levou vocês já que a família de vocês ela já é conhecida, né, aqui na cidade, tem vários negócios. O que levou vocês a investir nesse ramo? É um ramo que aparentemente, pelo menos para a gente, parece um ramo difícil, né? É, realmente, Fred. No momento atual, a maioria dos ramos passam por dificuldades, até pela novidade da situação e a questão de se adaptar. No caso da hotelaria, mesmo antes da pandemia, a hotelaria já vinha mudando por conta dos aplicativos, Airbnb e outros sites e outras opções de hospedagem, né? Mas o que acontece? Com a pandemia surgiu essa oportunidade porque muitos hotéis deixaram de funcionar, especialmente na região do centro, e isso sempre tem as pessoas que procuram o centro e já não encontravam mais uma opção, ou eles encontravam os hotéis bem econômicos, na faixa de R$80, ou os hotéis boutique na faixa de R$800. Então, quem procurava um hotel intermediário não tinha essa opção. E aquela coisa, mesmo com pandemia, sempre Manaus é uma cidade bem ativa, sempre tem o público que vem aqui, especialmente a trabalho, e esse público precisa de uma hospedagem. Só para complementar aqui, você falou de um festival recente. O que foi isso? Isso, foi o festival Amazonia Walls, que é um festival que trouxe grafiteiros não só do resto do Brasil, mas da América Latina também, do Chile e de outros países. E eles ficaram uma semana, fizeram a fachada do hotel, fizeram obras na fachada de alguns outros prédios do centro e também na parede da penitenciária. Das áreas tem essa beleza toda, mas agora já é uma oportunidade para uma arte mais moderna, mais atual. Eu tenho visto nos viadutos, né? A prefeitura tem mantido nos viadutos aquelas pinturas que é de um expressionismo, uma coisa real, muito, muito interessante. Ele realmente chega a ser, não diria chocar, mas a expressão. Eu não sei se também eu estou falando de algum tipo de arte, mas é de uma expressão, realmente parece muito, muito chocante mesmo. Eu acho muito legal isso daí. Essa é uma pegada chega nova, a impressionar, né? Acho que impressionar isso seria um termo ideal, e nós tivemos a sorte que na nossa fachada pudemos buscar um estilo diferente do que costumamos ver nos viadutos e nos muros de Manaus. Então, podemos contribuir com a variedade no estilo de arte que vai sendo apresentado, né? Fugindo um pouco do que se costuma ver. E também a nossa fachada, por exemplo, tem a temática de viagens espaciais, e tanto com a SpaceX e o Elon Musk tá em muita evidência agora, a viagem a Marte e tudo, e essa foi a temática, mas com uma pegada mais um pouco mais cômica e cartunista, né, do nosso mural. É, Sanjay, eu queria que você falasse um pouco sobre os negócios da sua família, dessa tua experiência, pelo teu nome, obviamente, percebe-se, né, que é uma origem indiana. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de quando que vieram para cá, que tipo de negócio que fizeram, e aí a sequência dos negócios hoje aí no, que você está tocando aqui em Manaus. Bom, a nossa família é principalmente do ramo do comércio, desde o tempo do meu avô. Ele iniciou no Panamá, e do Panamá começou fazendo negócios com várias partes da América Latina, e uma delas Manaus. E do meu avô para o meu pai, que no ano de 69 se estabeleceu aqui em Manaus, já vive aqui em Manaus mais tempo do que no Panamá, onde ele foi criado, e até da Índia, onde ele nasceu, né? Então Manaus é a nossa casa agora, e acreditamos em investir em Manaus e acreditar no potencial de Manaus. Então, continuamos com o comércio e estamos aproveitando para desenvolver também, de novo, essa parte da hotelaria, porque Manaus ainda está explorando só uma fração do potencial que tem para o turismo e para viagens de negócios. Manaus ainda tem muito a oferecer e estamos só na superfície ainda. Jay, assim como vocês, tem também aquele hotel ali no centro da cidade, aquele hotel que é do lado do Teatro Amazonas. Tem um outro na Eduardo Ribeiro também, que abriu, é uma espécie que eles chamam de hotel boutique. De repente a gente começa a ver que os investimentos estão acontecendo no centro da cidade. A gente vê também uma preocupação, pelo menos a princípio, aparentemente uma preocupação dos órgãos públicos, né, de ter seus negócios ainda no centro da cidade, o setor bancário mantendo o comércio. E recentemente também surgiu uma espécie de valorização mesmo dos prédios públicos, dos prédios antigos. Eu vi uma reportagem um dia desse mostrando ali o Centro Comercial Zona Franca, que fica na 7 de setembro ali, uma boa parte daqueles casarões ali. É realmente uma coisa muito bonita. Eu queria voltar nessa questão de você achar que o centro... existe um potencial muito grande ainda no centro da cidade, né? Existe, que pode ser explorado tanto por hotéis como por bares, restaurantes, pelo empresariado de modo geral. Sim, fora a Praça da Polícia, que você mencionou, temos também a Praça São Sebastião, a praça lá do Teatro Amazonas. O maior exemplo foi durante a Copa do Mundo, que atraiu pessoas não só do mundo inteiro, mas muitas pessoas de Manaus que não conheciam, não conviviam, passaram a conhecer esse lado de Manaus, né? E tem muitos prédios bonitos em Manaus que só precisam de uma polida para voltar a aparecer. É o caso do nosso, que tem uma fachada bem diferente, inspirada na arquitetura europeia, e só precisava de uma mudança de cores e um destaque para voltar a aparecer e trazer essa beleza aqui para o centro de Manaus. Trazer não, só mostrar essa beleza que já existia. E como o nosso tem vários outros prédios bonitos no centro que só precisam dessa polida mesmo para voltar a aparecer. Com relação a gente viveu uma segunda onda e ainda existe um fantasma que assombra os negócios, que é uma apontada terceira onda, que só é, na verdade, especulação, na verdade, de fato, né? Mas eu creio que você, como empresário, como é que é a sua expectativa em relação a isso? E o que essa segunda onda, esse aprendizado com a segunda onda trouxe para, de repente, vocês empresários estarem preparados aí para uma possível outro movimento semelhante ao que a gente vivenciou aí nos dois primeiros meses do ano? É, realmente os primeiros dois meses do ano, especialmente janeiro, que ficou, que o comércio e o centro ficou fechado por boa parte do mês, não, são experiências completamente novas. E o que nós podemos fazer a partir daqui é fazer a nossa parte, os cuidados, tanto nos nossos estabelecimentos, distanciamento, a proteção das pessoas. E como ainda não se sabe muito sobre o Covid, sobre muitas coisas relacionadas, nos resta torcer e andar com cautela, né? Andar com cautela e torcer por melhor. Sergei, muito obrigado pela tua vinda até aqui com a gente. Esperamos que tenha o maior sucesso aí, cada vez mais gente se hospede aí no Mural Living. E a gente porque com certeza o sucesso de vocês será o sucesso também de outros empresários, ou uma visibilidade, ganhará uma visibilidade para que haja mais investimento, para que o poder público tenha um olhar realmente diferenciado um pouco melhor para o centro da cidade, como o Fred falou, com a questão da coleta de lixo, com a questão da segurança, que é fundamental, eu acho, para vocês. Eu acho que é isso que vocês estão pedindo hoje, um pouco desse olhar, para que os empresários realmente voltem a investir no centro da cidade. Não é isso mesmo, Fred? Com certeza, e nós temos que fazer a nossa parte, temos que cobrar as melhorias, mas não basta só cobrar, nós também temos que fazer nossa parte, nossas melhorias, e daí vem os resultados, né? Esse foi o JCAM Talks de hoje. Agradecemos a sua audiência. Para mais conteúdo, acesse jcam.com.br e as redes sociais no J Comércio com 2 M's.